Passou 03 na final. Passou 03, chama agora a torre em 18, decimal 95. Chama na torre em 18, decimal 95, passou 03. Passou 03 na final, fronteira baixa atlântica. Confirme meu call sign. Oh, passou 03, está na final, fronteira baixa atlântica. Passou 03, aguarde a autorização de pouso, o vento 180 graus, 13 nós. Gente, aguardando a autorização, passou 03. 03, é a torre de Salvador? Prossiga, torre, passou 03. Passou 03, para sua informação, tem um veículo da Infraero à esquerda, à margem da pista, foi instruído a não interferir com sua aproximação, autorizado pouso, pista no zero, vento no 80 graus, 13 nós. Ciente, aventura, livre pouso, passou 03. Controle Salvador 1, Tiago 1739. Teste 39, chame o controle em 120, decimal 8. 208. Bom dia, 1739. Bom dia, acione identificação. Autorizada via chegada uma MED 1 para o nível de voo 050, o ajuste em Salvador no 098. 098. Posicionando para o 050 via Bomed 1, 1739, forma que perdeu o contato com ele. Quem seja o 739? Salvador, bom dia, da 3485, com informação papá. Então, 3485, bom dia, acione identificação, autorizado via chegada Bomed 1, para o nível de voo 060, o ajuste no 08. Bomed 1-060, 3485. Avio 4207, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pistola 0, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS X-Ray, 03 no solo 31, autorizado o táxi via pista, backtrack, reporte livrando na táxi e hotel. Cliente, passou 03, backtrack, porta na vista. 14-03, estacionado no hotel. 14-03, ciente, frequência livre, estacionar, bom dia. Grato, bom dia, 14-03. Zona 739, reduza para 2209, desça para 2000 pés, o ajuste na 018, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reparto estabilizado. Descendo para 2109, reduz 2209, bom, 739. Zona 3485, cancelada a restrição de altitude de etapa, desça para 3000 pés, o ajuste no 08. 3000 no 08, 3485. Azul 4207, está estabilizado ILS X-Ray. Azul 4207, chame a torre 118, desse mal 95. Torre Salvador 11895, agora o 4207. Torre Salvador, o azul 4207, está estabilizado e LS X-Ray a 1,5 do dia certo. Azul 4207, continue a aproximação, informa o veículo à esquerda. Foi instruído a não interferir com a sua aproximação. Autorizado o pouso visto no zero, vento 18, 0 graus, 14 nós. 4207, livre pouso no 0, 07 azul. Torre Salvador para o 4207, confirme. Pista molhada. Azul 4207, informa pista seca. Certo. Reduza para 2009, desça para 2000 país, autorizada acionada para o procedimento IMS-XR, repasse estabilizado. 2000, iniciou a redução, 3485, vai reportar estabilizado. 1739, estabilizou? Aviando, bom visual, 739. 739, chame agora a torre, 118, decimal 95. 895, obrigado, 739. Salvador, bom dia, Gomo 739. Bom dia, Gomo 739, continue a aproximação, aguarde pista livre. Mantenha as coisas, 739. Azul 4207, no solo 41, táxi à direita e chama o solo 121, decimal 9. Táxi livre à direita, chama o solo 129, azul 4207. Sete, três, nove, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 12 nós. Sem livre pouso 10, bom 739. Bom, no 739, para sua informação, tem uma viatura à esquerda da pista, foi instruída a não interferir com sua aproximação, ok? Paciente, 739. utilizado, 3485. 3485, chame a torre, 198, decimal 95. 2895. Salvador, bom dia, TAM 3485. Bom dia, TAM 3485, continue a aproximação número 2 para pouso. Aguardando 3485. Para 2108, a posição está estabilizada, é o Porto Charlie Mike. No solo 44, táxi à direita, chama o solo 121, no decimal 9. Está liberado a direita 219, com 739. Fecha limpo 02, chama o controle 119, decimal 35. Autorizado o pouso, cabeceira 10, 3485. Serra Romeu Golfinho de Serra, está em contato radar, 61 milhas noroeste de Salvador, mantém o nível de voo 110 e quando possível confirme o seu estimado de pouso. Estimado pouso ao Zuno 532. Zuno 532, copiado, grato. Leme 140, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Sim, pista no zero, Xanemi, 140. Então 3485, no solo 46, táxi à direita, chama o solo 121, no decimal 9. Direita 219. No 40, autorizado decolar, pista no 0, vento no 9, 0 graus ou no 8, no 8. Já decolagem, Xanemi, no 40. Amador, Bono 648. Bono 648, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Autorizado a alinhar e manter, Bono 0, Bono 648. Chaname 1140, decolados 48, chama o controle 120, décima 8, por favor. 208, Bosch, Chaname 1140. 8. Esperar o nosso teste e tentar cancelar, pode ser. Ingrato. Pode ser demais. Governo Salvador, Bosch, Chaname 1140, decolados 1100, cruza 2000 pés na Buca, Aracaju. Chaname 1140, contato radar, para o nível de voo 350, via saída Buca. 350 via Pouca Charneiro, 61 no passeio. Bono 648, autorizado a decolar, pista no zero, vento no 80 graus, 14 nós. Bono 648. Bono 640, dá presente, vou direto para Caju. Aracaju, Chaneia 1140. Estabilidade do localizador, Fatiali Mike. Fatiali Mike, Chaneia Torre, 198, decimal 95. Fatiali Mike. Torre Salvador de papapapá, Fatiali Mike. Papapapá, Alfa Charlie Mike, reporte para o cancelamento no estado. Já, reportar. Decolar 251, chame o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 308, bom dia. Oito. 648, contato radar, sua vara no nível de voo 350 via saída PUCA. 350, 648. Alfa Charlie Mike, plano IFR cancelado 251, base pela direita no 7, aguarde autorização de pouso. Alfa Charlie Mike. Charlie Mike, pouso autorizado, pista no 7. Vento no 80 graus, no 3 nós. Paciente com 3 pouso baixado, travado, Alfa Charlie Mike. torre, Pioneiro 46, para sua mente. Pioneiro 46, livre acionar, chame pronto para o táxi. Pioneiro 46, livre acionar, chamada para o táxi. Charlie Mike, não fala os 5-5, confirme estacionamento. 4-5, Garabai, Charlie, para pela Papá, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, autorizado o táxi via Papá 4-5. Charlie Mike. Também 140, chame o Centro Recife, 125, decimal 45. Recife agora, boa, né, 61, faz certo. Uma 648, chame Recife, 125, decimal 45. 2545, 648, bom dia. Bom dia. Estou em Salvador, primeiro tá com 46, está pronto para cá. Pioneiro 46, QNH1018, autorizado o táxi até... O ponto de espera hotel, reporte para o cruzamento da 10. 46, autorizado até o ponto de espera da hotel, reportará para o cruzamento da 10. Olha, Salvador, muito bom dia, azul 2758, passo 216 para 150, informação Papá. Azul 2758, bom dia, acione identificação, autorizada via chegada Bombed 1 para o nível de voo 050, ajuste no 098. Via chegada até o 050 na Bombed 1 2758. Janeiro, 4690. Pioneiro 46, autorizado, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no zero. Autorizado, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no zero. Pioneiro 46. Pioneiro 46, autorizado decolar pistão no zero, vento 190 graus, 12 nós. Pioneiro 46, autorizado decolar da 1 zero. Boa noite. Pistão no zero, pronto, azul 5197. Azul 5197, mantenha o ponto de espera. Do 5197, é autorizado alinhar e manter pista 10. Aline mantém 10 azul 597. Pioneiro 46, decolar 203, chame o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Controle 120, decimal 8, pioneiro 46, dado. Controle, pioneiro 46. Pioneiro 46, contato radar, controle nível de voo 100, via saída da Arbo 1. 100, via saída da Arbo 1, pioneiro 46. 5197, mais 20 segundos para decolar. Gente, azul passando 597. Azul 5197, autorizado a decolar Cisco 10, vento 180 graus, 13 nós. Sente isso, senhor Azul, pronto. Bom dia, 1395, pronto. Janeiro 200, acione identificação, autorizada a chegada Bomé de 1 para o nível de voo 060, ajuste 108. Autorizado pela via Bomé de 1. Para a média 046 na escuta. 046 está sujeito para evitar tráfego, curve à direita na proa 320. Em caso de falha ao cruzar nível de voo 080, reassuma a navegação na proa de Alefa. 046, curva direita 320. Após cruzar nível 80, caso para comunicação à proa Alefa. Ajuda 758, deixa para 2000 pés, o ajuste 1098. Autorizada a final do ILF XRE, repasse estabilizado. 2000 no 098, azul 2758, autorizado para seguimento. Salvador, azul 597, decola na sua escuta. Azul 5197, contato radar, cobrar o nível de voo 320 via saída São Bruno. 320 via saída azul 5197. Quando possível, autoriza a lei do homótipo para o azul 597? 5197 autorizada para o de Leda. Leda da presente azul 597, obrigado. Autorizado a colar Cisco 10, vento 190 graus, 19 nós. Autorizado a colar, já tem 900. Janeiro 46, agora 8 milhas noroeste de Salvador, reassuma a navegação na Praia de Janeiro 46, para o dialeto. Romeu Golf e aí encerra. Golf e a tá na escuta, Salvador. Apenas para a confirmação do controle, você vai ingressar na terminal da Caju? Afirma. Gente, grato. Chamando 200, cancelada a restrição de altitude em Itaca, desça para 3 mil pés no ajuste no 08. 3 mil pés no 08, cancelada a restrição em Itaca, controle Salvador, 395, voo, bom dia. Voo 395, bom dia, contato radar, ficou para o nível de voo 360, via saída São Bruno. 360, via Salvo Ono, pode voar direto, Leandro, o 395. 395, mantém o perfil da saída. Perfil da saída. Controle Salvador, boa tarde, voo 9128, formação papá. Voo 9128, boa tarde, acione identificação, autorizada via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050, o ajuste no 08. Na terminal 1008, autorizado via chegada Bomed 1, voo 9128. B200, desce para 2 mil pés, autorizada a final do procedimento LS X-Ray, reparto estabilizado. 2 mil pés, autorizado a final X-Ray, funcionando a 200. Estabilizar 2758. Caso 2758, torre em 1895. 1895, boa, até a volta. 3191, mantenha ponto de espera. Vamos lá. Torre, voa de Azul 2758. Azul 2758, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 90 graus, no meia nós. Livre pouso no zero, Azul 2758. Azul 2758, só confirmando a intensidade, agora 17 nós. Obrigado. Identificação, autorizado via chegada Golf para o nível de voo 120, o ajuste em Salvador na 08. Golf via o perfil até 120, ajustado no 0, no ajuste no 08, deixando a minha frente. Azul 5197, chama o centro Recife, 128, decimal 35. 2835, obrigado, bom trabalho. Uhum.

Livre decolagem, 131 na mil. Oceano 6200, continue a aproximação, aguarde pista livre. O vento 180 graus, 15 nós. Oceano 6300, você tem condições de voar duro ou pelo? Oceano 6300, mantenha chegada número 3 na aproximação. Não, tem com o número 3300. Qual é o meu Golf Antiterra? Golf Antiterra, escuta, controle. Golf Antiterra está agora a 60 milhas, no norte de Salvador, serviço será terminado. E frequência livre da presente, a ingressar na terminal Aracaju, chama aquele controle em 120, decimal 3. Paderana livre, a ingressar na terminal Aracaju, chamará 1203 do controle Aracaju, bom dia. Bom dia. Chame o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 1208, TAM 3191, muito obrigado, um bom domingo a todos aí, até a próxima. Torres, bom dia, pastor 03. Pastor 03, bom dia, livre acionar, chame táxi. Tá, livre acionamento, chamada para o táxi do pastor 03. 3191, tá cruzando 1400 na Sanvo 1. Eu 3191, bom dia, contato radar, sou para o nível de voo 340 via saída São Vuno. 340 via, São Vuno, tá, 3191. Tá, 3191. Está visual no setor, possibilidade de voar, Leda? 3191 autorizada para Leda após Leda Dóculo. Ok, voando Leda após Leda Dóculo, TAN 3191, obrigado. Salvador, muito bom dia, Gol 1962, frente da Charlie. 1962, bom dia, senhor, identificação, autorizado via chegada Bombed 1 para o nível de voo 070, ajuste em Salvador no 08. Ok, desculpa, informação é papá via Bombed 1, que é o nível 070. Como a pessoa de voz está, seu Deus, está presente? 1962, aguarde, mantenha chegada número 4 na aproximação. Ok, mantendo chegada, 962. Pioneiro 6337, desça para 4000 pés, o ajuste no 08. 4000 no 08, o ajuste para 6337. Bom dia, voo no 094, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento no 80 graus, ou no 0 nós. CS, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, voo 094. Do 4060, da presente voo direto Duna, desça para 2000 pés, o ajuste no 08, autorizado afinado para atendimento LS X-Ray, repasse estabilizado. Direto Duna, 2000 pés, 28, autorizado de LS, 4060. Ajuda 6337, completo de redução para 2109. 2109, para 6037. Pastor 03, tá pronto para o táxi. Pastor 03, QNH 1018, autorizado o táxi até o ponto de espera hotel, reporte para o cruzamento da pista no 0. Autorizado o táxi até o hotel, reportará na hotel, Pastor 03. Bom, no 094, decolada aos 23, chame o controle Salvador 1120, 18, bom voo. 1208, grato, bom dia. Controle Salvador, é o gol 1094. O vento no 90 graus, 099. Posição 0928. Tá bom, com ascensão 370, gol 1094. China 6337, retornar para o sequenciamento, curva à direita, proa 240, o limite radial 290 do VR de Salvador. Sim, 240, limite 290 do VR de Salvador, China 6337. Vamos até por 60, aproximadamente 5 milhas, aí já retorna Itapa. Sente com o 962, reparte e retorna na Pro de Itapa. Reportaremos o 962. Pastor 203, mantenha a posição. Atendendo posição 03. Recife, 1, 2,